longue rolê. Crime, se roga a mim, soma de verdade. Mas meu verbo não vai sofrer. Longue rolê, crime, se roga a mim, soma de verdade. Mas meu verbo. Vamos que essa noite é show. É a rima, ré-ho, traz os flow. É noite de filmar o seu show, faz seu show. Noite de sucesso, ho, então vem, Zona Leste é show. Todo culto diz que tem, cai na rede, tudo que é seu, nada tem, diz que tem. Mister o rei das vacas do sucesso, foi dono que jamais tá com nós certo. Sujo low, sujos lows, então vem, quem jamais some, encosta sangue bom no palco sem vim. Deponta mesmo filme, ele mente que tá certo, mesmo pá da pinote. Querer mais bom, vem, leva lá o total. Carne, isso é nosso espaço que ele quer. Ele se fechou, assim tá no momento. E olha o função, quer queimar nossos becos. Longe rolê, firme, se for pra mim, soma de verdade. Mas meu verbo não vai sofrer. Longe rolê, firme, se for pra mim, soma de verdade. Mas meu verbo não vai sofrer. Temos cu na roda, um brinde. Não tem batu, se tem o cu na roda, é o fim. Olha só, ele que tá no padrão no milho. Rato na nave, mete o Miguel. Pai que vai comprar da ponto I. Ele folga, os fatos ele é liso. Aposta fechar você, se exploda, se tá no pico. Cuidado com esses coisa. Desligue, gostar de crescer. Com seu folga ficar rindo. Tempo, na estrada existe lei. Se vem andar milhão, já perde a vez. No filho inimigo, infligiu a lei. De fato falhou, fica só sugando low rider. Isso não é fato, não vem. Na vida é só monstro, esse é o jogo. Se for, entenda o jogo, faça o jogo. Foi estupim, senta nos ossos. Monta o carro e ele é pá. Traz a vários fatos de sócio, blim. Sonei, longe rolê. Firme, se for pra mim, soma de verdade. Mas teu verbo não vai sonei. Longe rolê. Firme, se for pra mim, soma de verdade, mas teu pé. Porém, sigo o trem, no pico não tem briga. Escreve bem, só tem famílias. E se firmar doutrinas, diga várias fitas, doutrinas. Se isso não faz bem, pelo amor, vaza. Mil quer montar o seu low, está no low. Sem brilho, esquece o low, sai do low. Morraide é show, paga de pá, o jogo esquepar. Tá dando pé, o céu não vai perdoar, pode apostar. Bando de quê? Curva de rio, boy de sirene, função e atitude hostil. Exploda-se, vem sujando o nome, é o fim. Cola aqui, tem que se explicar no blim blim. Bad boy, ele quer confrontar. Sai do bote, joga em cima do lock. É só no pé, vai subir. Foi bom José, burguês. Cai no ringue, no crime. Explode mais um lock, fim. Sonei, longe rolê. Firme, se roga a mim, soma de verdade. Mas meu pé, pois não vai sofrer. Longe rolê. Firme, se for pra mim, soma de verdade. Mas meu pé, pois não vai sofrer. Se rambelou, não vem, não vem, não vem. E se mancou, não vem, não vem. Foi gol nervous, zoião nervous. Falhou nervous, posou nervous. Se rambelou, não vem, não vem. Se mancou, não vem. Foi gol nervous, zoião nervous. Falhou nervous, posou nervous. Longe rolê. Firme, se for pra mim, soma de verdade. Mas teu pé, pois não vai sofrer. Longe rolê. Firme, se for pra mim, soma de verdade. Mas teu pé, pois...